E aqui vai mais uma de minha autoria, pra estourar em todos os paredões do Brasil. De amor virou ex. É mais ou menos assim, ó. Era tão lindo o amor entre eu e ela. Era tipo de novela. Eu achava não ter fim. Só que de uma hora pra outra tudo mudou. E eu sem saber o que estava acontecendo. Quando uma mensagem no teu celular chegou de outro cara que você estava conhecendo. Agora eu sei a tremenda burrada que eu fiz. Contigo achei que ia ser feliz, mas me enganei. Meu Deus, que cilada. Teu contato já estava salvo como amor. Fiz de tudo por você e você apenas brincou. Mas já editei. Teu contato agora está escrito, minha ex. Essa é nossa, viu? Pode copiar. Manda pra sua ex. Era tão lindo o amor entre eu e ela. Era tipo de novela. Eu achava não ter fim. Só que de uma hora pra outra tudo mudou. E eu sem saber o que estava acontecendo. Quando uma mensagem no teu celular chegou de outro cara que você estava conhecendo. Agora eu sei, e aí? A tremenda burrada que eu fiz. Contigo achei que ia ser feliz, mas me enganei. Meu Deus, que cilada. Teu contato já estava salvo como amor. Fiz de tudo por você e você apenas brincou. Mas já editei. Teu contato agora está escrito, minha ex. Assim, ó. Agora eu sei a tremenda burrada que eu fiz. Contigo achei que ia ser feliz, mas me enganei. Meu Deus, que cilada. Teu contato já estava salvo como amor. Fiz de tudo por você e você apenas brincou. Mas já editei. Teu contato agora está escrito, minha ex. Mais um sucesso do Edson Ribeiro pra tocar em todos os paredões do Brasil, hein?